Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Qual é a edição disso? Pera, acho que é no mesmo. Acho que é no mesmo. 90, tens que aproximar, depois não percebes, chega para a frente. Ah, olha, dás nas 90, e se for, é 90. Ah, isto não dá por causa. Oh, que caralho. Não dá. Vá agora. Agora. Diz lá, boa tarde, bom dia, boa noite aos seus ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição de Jorge Fogo Escolho Eu. Esta é a emissão 90, de sábado, 21 de julho de 2012. Não é isso que tu dizes? Exatamente. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Escolhes Tu, Escolho Eu, para sábado, dia 21 de julho de 2012. É mais uma tarde na Rádio Antena Web que passamos juntos, eu e o meu convidado, o meu ilustre convidado, Nuno Miguel. É a primeira vez que cá está. Ao fim de 20 edições é a primeira vez que temos este convidado. Mas pronto, aliás, ele faz parte de um programa em que eu olho para ele e digo, realmente a tua cara não é estranha. Sempre para fazer publicidade à concorrência. É uma categoria. Nós não temos concorrência. Nós não temos concorrência. Nós somos muito. Os colegas. Muito à frente. Muito à frente. Sim. Pronto, é isso. E que estamos para mais uma edição do nosso Escolhas Tuas, escolho eu. Mais 6 escolhas que se avizinham. Mais 6 motivos que se preparam. E mais 6 histórias que já estão apostas para ser contadas. 5. Calma que eu ainda não tenho certeza. Acho que sei, mas ainda quero confirmar. Ah, está bem. Pronto, 5. E meia. Não, está bem. Por acaso é às 6, não é? É, é isso mesmo. Pois, isto são 6 sem músicas porque vai para lá às 6 horas. Exatamente. Só por isso é que dura 6 horas também. Ah, não, isso. Ah, ah. Isso já nem sei. 4 emissões juntas, não, são 6 horas. Um bocado mais. Não é preciso 4, basta mais a 3. Não, baixam 4. É quase 8. Baixam 4. São 4 é quase 8. Uma vez em mil, um programa teve 2 horas a no servidor do aniversário. Oh. Teve? Teve. Teve. Tá bem. O do oh, 12 abrir. De março. Não. Okay. Na altura era 1 hora e para um agosto foi 1 hora e 20, 1 hora e 40. Estás a ver? Não sabes nada. És burro. É e pegou pilotos chineses, não? Bem. sabes que só hoje é que eu fiz a brilhante conclusão do sítio de onde eu venho para aqui, aos sábados. Está andando motinha. Há sempre uma ligação direta entre o sítio onde eu estou e depois a gravação aqui dos colhões. Porque lá no papel, lá no sítio, no edifício onde estou, tem lá o aviso. A partir de 4 de outubro de 2010, não é permitido estacionar aqui, não sei o que é. 4 de outubro de 2010. Lá está, o dia da nossa primeira gravação para o dia 5. Ah, exatamente. Está tudo ligado. Está tudo, foi o nosso senhor a mim e o Padre Barroso. Já. Yeah. Fez isto. Já, yeah, mas ele. Já, yeah, but nice. Então agora faz o teu resumo da semana, que é para ficar contente, senão não basta. Ah bem, o meu resumo da semana, vamos lá ver. Isto, o meu resumo da semana foi... Aliás, a semana foi muito interessante. Foi muito interessante, primeiro de tudo, porque foi uma semana que começou com um peso enorme na minha cabeça, não na consciência, atenção. O peso na consciência é uma coisa e na cabeça é outra. Mas também não é esse peso na cabeça que estão a pensar, porque felizmente também não tenho como ter esse peso na cabeça. Quanto a peso na consciência também não tenho, porque não o utilizo, portanto... Dispensa-se esse tipo de... Então foi peso em quê? Um peso estranho, porque não me sentia, de facto, não me sentia bem, não me sentia-me... Ah, o cansaço, não é? dos últimos meses, o cansaço, não diria dos últimos anos, porque, pronto, não é para tanto, mas o cansaço dos últimos meses começou realmente a fazer brechas no meu ânimo, no meu... Enfim. No meu, posso dizer até mesmo no meu sorriso, se quisermos. É uma forma mais simples de explicar o que é que aconteceu. Então, não sei o que se passou. Sei que as coisas começaram a dar uma volta. Conheci uma pessoa que acabou por ter toda a diferença na minha... Não sei se as coisas iam dar uma volta. Mais. O Carlos acabou de dar uma volta. É verdade. Acabei de dar uma volta. Conheci uma pessoa que... Ao permitir ou ao requerer a minha ajuda, ainda me ajudou mais ela do que eu a ela. Hein? Ainda me ajudou mais ela do que eu a ela. Linda donzela. Podia dizer. Vem à janela, que eu estou na passa. À espera dela. Mas pronto. E então, não sei certo o que se passou. Sei que de repente, e deve ter lido isso ontem. De nem repente, li, acabou. É isso. De repente acabou. Não vou estar aqui a especificar muito o quê, mas de repente acabou. Basicamente foi isso. E há algo que mudou em mim, não sei explicar, foi algo assim brutal completamente, foi quase como uma bomba que caiu aqui, mas acabei de levar as ao invés de destruir, construiu, digamos assim. Enfim, foi bastante muito interessante, um momento interessante, com coisas que eu nunca tinha sentido. E é bom, sabes que eu já não lembrava, mas a sério que já não lembrava, de acordar de manhã com o propósito de sair. quando é que isso aconteceu? Ontem. E saíste? Sim. E ficaste contente? Muito contente. Sentes-te outra mulher, outro homem? Sinto-me outro homem na minha vida. Mas não socialmente. Ou seja, eu sou eu e mais outro eu. Portanto, somos dois eus. Está tudo na boa. Agora falta uma Uma quê? ua. Eu, ua. Está com seu, sua, teu, tua. Eu, ua. Pois. Eu só não arranjei o UA porque o UA. Pronto. E diz-me é disso. que sentimento, que toque mágico houve em ti para tal mudança de postura? Fala connosco neste momento, hora zero. E chega para a frente. Não sei, muito sinceramente, não sei. Eu ainda estou completamente pasmado com esta situação. Ainda estou completamente pasmado com esta. Eu não poderei chamar mudança, porque na verdade os últimos tempos foram tempos de contração, não foram tempos de. Da preposição. Digamos como. Ou seja, eu não era, nestes últimos tempos, não era quem sou. E posso dizer agora que já sou quem era. Não entendi essa frase, mas com certeza ficou bonita nesta ou nossa seja, emissão. eu não era quem sou, digamos. Ou seja, eu sou quem era antes de há um tempo atrás, não importa quem especifica há quanto. Eu já sou novamente quem era há um tempo atrás, mas nos últimos tempos eu não era quem realmente sou. Ou seja, alguma coisa se alterou em mim, que eu nem na altura nem sequer me dei propriamente conta. Que não me deixava ser tranquilo como eu aprendi a ser nos últimos tempos. Que não sei explicar, é algo indescritível. Porque não é só o tranquilo, é. Não sei. Quer dizer, eu sei explicar, mas nem tudo é conveniente em direto, porque aí remeteríamos um bocadinho para o pessoal, e sendo muito sincero com o ouvinte, Não estamos em direto. é a mesma coisa. Não estamos em direto. Mas digamos que é a mesma coisa. Não estamos em direto. Mas digamos que é a mesma coisa. Digamos não, dizes tu, eu não digo. Pronto, digo que é indireto. Mas não é indireto. Para que é que tu gostas de me tirar? Eu gosto de mentirar porque acho que é benéfico neste caso, não é? Mas não será benéfico dizer mentiras. Damos ao Se não é ouvinte. direto, não é direto. Damos ao ouvinte Diz-se a que é sensação. direto, mas não é direto. Pronto, damos ao ouvinte a sensação mais próxima do direto possível. Mas não é direto. O que não é invalida, poderemos pegar uma mentirinha, não é? O Mas ouvinte não será que. é. Na mentira não é aconselhável. Não é direto, não é direto. Dizes que não é direto. Para que disseste que era direto? Pronto, é uma maneira de dizer, Não digamos é assim. maneira de dizer. É uma mentira. Ponto. Porque É direto, não é direto. para todos os efeitos, não é direto, mas é uma gravação É uma gravação. corrida. Gravação, mas é corrida. Ninguém está a correr aqui. Só se foste tu, na tua cabeça. Estamos os dois sentados. Os Estão três, mesmo. os segundos. Estão. Já não digo os minutos, anda mais devagar, mas os segundos vão correndo. Mas não é direto, não é elétrico, é do teu carro. Não é elétrico, não. Mas é isso. Ainda estou pasmado com esta situação. Mas é bom. É bom. Pasmar com uma situação boa é positivo, desde que não seja indireto. É. E pronto. E sabes que a última vez que me arranjei de manhã para ir sair. Foi quando fomos os dois jantar. De Amanhã. manhã. Pois, de manhã. Aquela coisa de acordar e saber que. Pronto, cá está, é isso que vou sair, que vou a um sítio diferente, que vou sei lá, isso acontecia às vezes em 2004. Olha, vamos, não dá uma volta, então vamos para o outro, sabe? Não sei. Tens de estar em casa a que horas? Às 6 horas, está bem, então é só estás em casa. Isso já tinha acontecido. Só que já não acontecia há uns 7 anos. Pronto. Essa coisa do pão de manhã e do rejar, porque vou sair daqui um bocado, eu não sei o quê. Claro que eu sei que já saí até outras vezes, não é? Como é lógico. E foste direto? E fui direto para o local onde tinha que ir. Muito bem, aí já foi direto. E mas direto. Aqui não é direto. Fui direto e direito, felizmente. E depois uma vantagem. Fui direto, direito e sentado. É uma coisa boa. Porque imagina que eu podia ir a pé, não é? Ou podia ir, digamos, sentado, mas não ir direito, não é? Digamos assim. Mas pronto. Foi um momento bom. Foi um momento em que eu descobri que ainda consigo socializar. Que é uma coisa que eu já achava que não conseguia. Socializar quer dizer o quê? Quer dizer... Estar em sociedade. Estar com alguém, com uma pessoa. Por exemplo, assim do nada, conhecer uma pessoa e conseguir ter conversa com ela tranquilamente. Então eu sou um que é um camelo que anda aqui, que não, eu falas que tantas é vezes isso. Comigo. Eu não sou é isso. Camelo, não sou é cão. Eu conheci... Sou talvez elefante, hipopótamo. Não é que não seja essas coisas. Exatamente. Todas, mas a questão não é essa. Sobretudo a parte do elefante e do hipopótamo. Tens mesmo... Opa, tenho um aspecto disso. Tens mesmo aquela juba de um elefante. Exatamente. Não te me disseram. Então, dizia eu que... A questão não é bem essa. A questão é que eu ontem conheci uma pessoa que, apesar de estar aqui em Vila Nova de Gaia, é de Braga. Já agora, uma saudação especial... Para Braga. Para Braga. Mas não sou vindo de Braga, que nos acompanha. Não vou estar aqui a especificar... a freguesia. Aliás, eu queria que ele é. Eu nem sei se ele é freguesia, tem que pensar que sim, que ele é concelho. Mas portanto, que me perdoe se porventura não é concelho ou é freguesia. Pronto. É uma coisa. Eu não conheço. Mas é. É um sítio. É um sítio. Para todos os efeitos, é um sítio. De Braga. Porque conheci ontem essa pessoa. Que deve ter uns 2, 3 anos mais do que eu. E foi uma pessoa que me deixou particularmente à vontade. E eu achava que já não era capaz de fazer uma coisa dessas. Conhecer uma pessoa, assim do nada, não é? E de repente conversar com ela, como se já conhecesse há 10 minutos, uma hora, uma hora. E no entanto a gente não conversava assim, nunca tínhamos conversado, nunca tínhamos cruzado sequer, não é? Mas direto! Mas direto. Ela nem sequer me conhecia de vista. Pronto, eu não. Nem tu é. Eu não, mas isso já é previsível. Mas ela nem de vista me conhecia. Mas foi direto! Foi direto, foi. Mas agora não é direto. Agora não é direto. Mas há bocado disseste que era direto. Estava a brincar. Ah, agora disfarças disso, estás a brincar. Estava a testar a tua paciência. É, a paciência já foi despedida do Sporting há muito tempo. Ah, já. Ah, pois já. A personalidade do ano 2011. Paciência. Agora vais falar sobre a Rafaela. Para o ano a mais. Ou ainda não acabou a socialite. Posso acabar a socialite, está bem. Rafaela Weiss. É a minha primeira escolha de hoje. Não é a tua primeira história. Pum, bum, bum, bum, bum. A primeira patrocinador à Caixa Central. Pum, bum, bum, bum. Hã? Ah, já viste isto? Pum, bum, bum, bum, bum, bum. É que espetáculo. Ora bem. Vamos à tua primeira história de hoje. Rafaela Weiss. Heaven Only Knows. Esta música... Estás com a cara assim? Olha para mim porquê. Estava a olhar para o gráfico e estava a pensar, essa música não é original dela, não sei se sabias. Ah, não é? Não. Ah, que giro. Ah, então. Não sei, mas vou ver. Continua a falar. Mas ouviste a música? Ouvi, claro. Ouvi às 3. E não ouvi sozinho. Ouviste às 3? Não mandaste 3 escolhas? Mandei, mas não mandei mudar músicas. Mas a música, eu ouvi o original, se for parecido, ótimo. Se não for, levas a tromba que me mandasse a música. É parecido. Mas pronto, mas diziam então que a música que eu ouvi, ou a versão que eu ouvi, é de Rafaela Weiss. A música chama-se Heaven Only Knows. Apenas o céu sabe. Eu escolhia por alguns motivos. Não muitos, mas próprios. O que é que fizeste? Mudei para a Wikipédia em Sérvia, percebo tudo o que está aqui escrito. Mas Bosnia, Bosnia. Não tenho nada a falar, falas bem. Ora bem. A Rafaela Weiss foi um dos grandes exemplos para mim de uma voz que tem de facto potencial, que é uma voz lindíssima e no entanto não é conhecida. É aquilo que eu chamo de um talento oculto, independentemente de ser versão ou não. A partir do momento que o Zé Pelés também plagia e é uma estrela, qualquer plagiador ou copiador pode ser, não é? Sim, porque há diferenças, apesar das pessoas acharem que não, mas há diferenças. Marco Paulo é o copiador. Embora tenha os seus sucessos originais, mas a verdade é que é aquele mentiroso. Pronto. Por exemplo. Mas eu dizia que este tema da Rafaela Waze. Não é da Rafaela! É a mesma coisa, a versão da Rafaela Waze. Chama-se Heaven Only Knows, ou seja, o título é o mesmo, como só podia ser. E esta música foi dos primeiros grandes sucessos da Antena West. Já que uma vez já tinha referido quando escolhia Birdie com People Help the People. E esta música da Rafaela Waze também vai um bocadinho nesse sentido. Primeiro, é uma música que. Ou seja, mesmo isso foi um dos primeiros grandes sucessos da Antena West. Uma daquelas músicas que dominou o top durante muito tempo. E que ainda hoje está no top, creio eu que está no top no Hit List Best Ballads. O outro motivo pelo qual escolhi esta música foi por aquilo que ela me transmite. Esta música transmite-me uma imagem muito curiosa. Eu vou-te descrever, tu vais conseguir perceber melhor do que os nossos ouvintes, mas não tenho outra alternativa. Ouvintes. É a mesma coisa. Dizeste ouvintes. Pronto, ouvintes, é que este seja ouvido. Está bem, chora isso. Pronto, ouvi isso. Pronto. E então, imagina o pavilhão da antiga e já extinta Inês de Castro. Agora há outra que dizem que é Inês de Castro, mas pronto, já é. É melhor do Pedro. Exatamente. É melhor do Pedro. E então, imagina aquelas grades junto ao pavilhão, acho que era pavilhão C, não é? Em frente, tem as grades, não é? Ou tinha. Mas grades onde o pessoal se sentava a conversar e não sei o quê, pá. E andar para a casa também. E então, tinha essas grades, tinha o sol a bater, digamos, a passar do pavilhão e a bater do lado direito, em cima, como é lógico, do lado direito, tinha o sol a entrar por esse corredor, digamos assim, que fazia entre o pavilhão e as redes, creio que era do pavilhão de física, não era? Então não é diferente, é ao lado do pavilhão. Sim. É a mesma coisa. Pois era ao lado, tens razão, era ao lado. Em frente era o outro pavilhão. Sim, mas seja tens razão, era ao lado. Porque eu para entrar no pavilhão só precisava virar para a direita uma vez. Exatamente. Para entrar no pavilhão. Saías, viravas à direita, tinhas as grades e o pavilhão físico à tua frente. Exatamente. Por e caso, era aí que batia o sol naquele intervalo. Por acaso, eu saí do pavilhão e virava à esquerda. Então não é o C que estamos a falar. Eu saí do pavilhão e virava para aqui. Então não é que não estamos a falar do C. E tinha aqui as grades. E depois quando eu vinha para as aulas, virava para aqui. Então não estamos a falar do C. Então. O C saías e viravas à direita e tinhas o pavilhão da física. É estranho, porque eles. O A e o C ficavam na mesma ponta, não é? O B e o C ficavam. O B e o C, exatamente. O B saías, viravas à esquerda, o C saías, viravas à direita. Para ir para as escadas, para o meu físico e para as escadas. E para esse intervalo onde o sol brilhava. Pronto, mas era pronto, ok. Então era em frente do pavilhão, neste caso é irrelevante. Era em frente ao pavilhão. E essas grades, ou seja, essa rede, digamos assim, não bem grades, era uma rede. E digamos que eu estava, então eu sentado nessa rede, ou junto a essa rede, qual adolescente, não é? Dos seus 16 anos, com o sol. É entrar então por esse corredor, o sol numa. Tanto o sol radiante, né? Umas 10 e tal, 11 da manhã. E um céu como eu nunca vi, tão azul, que eu ainda hoje tenho essa imagem na minha cabeça. Mas tenho agora muito mais, desde que, curiosamente, há mais ou menos uma semana, voltei a ouvir essa música. Já não ouvi há algum tempo, porque esta versão já foi lançada há algum tempo. E de repente deparei-me com esta versão. Aliás, de repente ouvi esta versão e deparei-me com esta imagem. E E pronto, para mim foi um momento lindíssimo. Voltar a essa imagem, voltar a essa adolescência. Nem sempre uma coisa bonita, mas no décimo primeiro ano foi uma coisa bonita, de facto. E pronto, e gostei de ir a esse tempo. E fui conseguir do princípio ao fim, sem manchas nas imagens, porque, como é lógico, o tempo deixa manchas nas imagens. A cabeça mistura outras coisas que não são daquelas imagens. Mas é curioso. Porque, digamos que essa música não deixou, ou esta versão não deixou, que houvesse essa mancha no tempo. Nem da cabeça, naturalmente. Portanto, o cérebro vai copiando ali coisas que não são daquele espaço. Mas com essa música, quando eu ouvi, não aconteceu. E sinceramente, oxalá que não aconteça, porque, pronto, é quase que uma vaca de fogo, transmite uma imagem muito clara daquilo que é, não é? E pronto, e foram estes os motivos que me fizeram escolher esta música. O original, há um Heaven Only Knows, de 2002, mas é de um rapper, por isso não deve ser isto. O Kevin Britton, Britton, um canadiano, mais conhecido como K.O.'s. Finish him. E há outro, que é de 1983, e este sim, calculo que seja deste, original, cantado pelo Teddy Pendergrass, em 1983, era a faixa número 7, Heaven Only Knows, de Leroy Bell e Casey James. Esta é que deve ser a original, de 83, pá, não é de agora, pá! Vamos ouvir. Não é 83, vamos ouvir a Rafaela, o quê? Sim, vamos ouvir a Rafaela Ways. Está bem, pronto. Estou passado 21 minutos e meio, vamos embora. Rafaela Ways. Caminhos a Rafaela, a pena do céu sabe. Diz lá. Canção número 1. Intérprete Rafaela Ways. Título Heaven Only Knows. Orquestração Inter Algevi 4. Am I dreaming? Am I waking? Am I walking? Am I waiting for you to come and take me by the hand? See, I'm watching, but you're not there. I don't know why, but I don't care. Trying, but it doesn't seem to work. And God only knows which way it's gonna go. And I can't stand here for another minute. Come on, baby, tell me why. 'Cause I'm running out of time. I've been searching far and wide for love, for love, for love. But my heart's out of time with the rhythm. If you ask me to go, would I listen? And my mind still mean not to give in to love. Heaven only knows. Heaven only knows. Has it started? Is it ending? Can you feel this? Are you pretending? So I won't turn my back and walk away. Are you crying? Are you laughing? Is it make believe? Is it happening? I need you to show me that you really care. And God only knows which way it's gonna go. Minute. Come on, baby, tell Carlos Jabo, ou seja, com a música que acabamos de ouvir. E a escolha foi dele, imaginem se tivesse sido minha. Ora bom, depois de uma emissão de uma gravação de 21 minutos, vamos para uma bem mais curta. Segue-se uma melodia que, primeiro, faz recordar a anterior, sobretudo em relação ao piano, se bem que esta também tem muito base de guitarra, mas também é calma, uma melodia suave e também se ouve piano lá no meio. Segundo, e ao contrário do que acabamos de ouvir, é uma música portuguesa. Pumba. Terceiro, só ouvi há poucas horas, ou seja, já foi na madrugada de hoje, estava a dar o Palcos na RTP2. E sabes o que é o Palcos, não sabes? Sei. Todas as sextas há um concerto ou uma gravação de alguma coisa de um artista. E ontem foi o Miguel Araújo, ontem hoje. Certo, pai, hoje amanhã quando vi, eu quase. E ouvi uma música pela primeira vez. Teve a dar as músicas quase todas dos 5 dias e meio. O álbum datado de 2012, segundo o Oscar Aninho. Se não for, ele depois não leva... A gente entende. Mas vamos fazer conta que é de 2012, 5 dias e meio. E há um álbum. Aqui não diz o número da faixa. Devia dizer. Aqui no teu coisinho. Não diz. Não diz porque eu já fechei a pasta. Aqui no Media Player não diz. Estás a perceber? Mas se calhar, se eu meter aqui... Depois, depois sai e depois é assim. Percebeste? Não percebeste? Queres que lá vá? Não. Eu consigo lá a senhora toda a cor. Não interessa. Bom, há uma faixa deste coisa que diz assim. Que agora analisaram. Eu ontem só, confesso, só ouvi a partir do meio até ao fim. Mas bastou-me ouvir o primeiro verso que apanhei. Não o primeiro verso, a música. Mas o primeiro verso que apanhei bastou-me para ficar a ouvir o resto e a... Enfim, quase a chorar, pá. Quase. Não, não tem nada a ver. Mas... Esta letra faz-me lembrar uma minha. Diz assim: no coro da minha escola já não sou voz de soprano. O coro da minha bola passou para segundo plano. Já não vou em futebóis, os domingos são tormentos, dentro dos lençóis e tal e tal. Minha mãe fica zangada se eu não toco no jantar. Meu pai já não diz nada, não tem com quem conversar. Há qualquer coisa, isto é o que vou deixar para o fim. Todos os horários, tudo quanto em mim é pontual. Todos os sumários. Ponto final. Eu gosto é de ir à escola e sonhá-la só para mim. Nem a minha consola me consola tanto assim. O objetivo da letra não é o mesmo, mas faz lembrar um bocado do Águas Passadas, deves-te lembrar. Certo. É que eu falo da infância e disto de ir à escola. É isso. E de ir à escola e não sei o quê e pronto. E o ponto central, além de responder ao ritmo que acabamos de escutar, é que esta música que se chama Canção do Ciclo Preparatório, apesar do contexto e da ideia não ter a ver... Ah, pois é, ciclo preparatório, pensava que era primária. Ele diz cor da escola, não diz é primária, sou universitária. Na verdade, rimou e tudo, otária. Bom, é que as partes que eu passei à frente... Sim, sou primária. Por exemplo, logo na segunda quadra diz: já não vou em futebóis, os domingos são tormentos, dentro dos lençóis, com Patrícia no meu pensamento, no pensamento. É que há qualquer coisa, e ele há qualquer coisa nos olhos de Patrícia que não me deixa dormir. Ele há qualquer coisa nos olhos de Patrícia que não me deixa dormir. Todos os horários, tudo quanto em mim é pontual. Todos os sumários são Patrícia, ponto final. E é a primeira vez que eu ouço uma música portuguesa e assim com coisas com base numa Patrícia. Sabias? Pronto, já estás explicado. Vamos embora. Eu por acaso já conheci uma. Que apesar de não ter nada a ver com o título da música, o título da música era muito sugestivo. A música era: Patrícia, hoje não posso ir esta noite, vou ter que ficar a estudar álgebra, não sei o quê, não sei o que mais. Mas amanhã prometo que vou. Sim. E a música é do Paulo Prazo e chama-se A Virgindade da Patrícia. Oh! Quando ouvi a música pensei: ui, o que é que vem para aqui? E ouvi a música e pensei: ui. Isto não existe, não tem nada a ver com o título, mas pronto, é o suficiente chamativo para a pessoa ir ouvir. E acho uma quadra particularmente interessante. Cada um tem a sua história para contar, não é verdade? É verdade. E esta quadra de todos os horários, tudo quanto a minha é pontual, e estes dois últimos versos, todos os sumários, São Patrícia, ponto final, faz recordar quando tu tens várias atividades, maneira de dizer, ou várias pessoas, como falam, não sei o quê, mas sabes que no fim há um objetivo que tu... que há sempre ali, que gostavas que visse cumprido, que era para completar a coisa. Ou seja, todos os sumários vai dar a Patrícia, ponto final. Quando isso deixa de existir, depois a coisa vai abaixo. Entendeste? Não entendeste um caraças barbitais, cara. Todos os sumários são Patrícia, ponto final. Vamos embora ouvir Miguel Araújo e canção do ciclo preparatório. Sim, canção do ciclo preparatório. Reita à vontade, pá. Reita. Canção do ciclo preparatório. O ciclo preparatório foi uma piada do caraças. Não, era mais outra piada, mas tu percebeste. Não percebi nada. Vamos embora, Miguel Araújo. Gosto muito de ti. Parece o Rui Veloso, não é? Às vezes. Mas ainda hoje de manhã comentei que este é, o para mim, é mais um motivo. Ainda bem que começaste a rir, senão já me esquecia. Este, para mim, atualmente, e desta geração dos 70 para cá, é o melhor compositor que anda aí. Porque ele escreve o que faz, ele canta bem e toca guitarra, toca cavaquinho, toca piano. Eu só lhe mudava uma coisa. Ó, Miguel, abre um bocadinho mais a boca. Então, vezes ficamos assim, olha qualquer coisa. Ficamos assim, todos a mesma coisa. É isso, dissemos com este que estávamos a chegar para mim. Ah, e mudava-te duas coisas. Abris mais a boca e deixares fumar. Isso é que fazias bem. Bom, vamos embora. Isso também é verdade. Miguel Araújo, canção do 5 preparatório. No coro da minha escola já não sou voz de soprano. O coro da minha bola passou para segundo plano. Já não vou em futebol, os domingos são tormentos. Dentro dos lençóis, com Patrícia no pensamento, minha mãe fica zangada se eu não toco no jantar. Meu pai já não diz nada, não tem com quem conversar. É que há qualquer coisa, ele há qualquer coisa nos olhos de Patrícia que não me deixa dormir. Ele há qualquer coisa, ele há qualquer coisa nos olhos de Patrícia. Deixa dormir. Todos os horários, tudo quanto em mim é pontual. Todos os sumários são Patrícia, ponto final. Eu gosto é de ir à escola e sonhá-la só para mim. Nem a minha consola me consola tanto assim. É que há qualquer coisa, ele há qualquer coisa nos olhos de Patrícia que não me deixa dormir. Ele há qualquer coisa, ele há qualquer coisa nos olhos de Patrícia que não me deixa dormir. Só para fazer o gosto. É enquanto um espaço, não é inteiro. Foi em gosto, até à noite ia ouvir os. Foi no Facebook. Ia, fui. É mesmo isso. Porque eu ia ver os concertos em direto do Marés Vivas, que ontem esteve lá. Olha, o Miguel Araújo esteve lá. Ontem à noite ali no cagadilo. Tiveram lá os Azeitonas, acho que era às 10 da noite. Eu fui lá às 9 e tal, quando ainda estava... quem? A Mónica? Não, a Mónica é hoje. Pronto, quando chamava alguém em palco. Mas era preciso fazer o gosto na página e ligar à coisa. Eu estava até logo, pronto. Fechei e já não vi conceito nenhum dos Azeitonas. Mas foste melhor ao Facebook? À página do Marés Vivos, que é onde há os concertos em direto. Porque estão a mandar os concertos em direto, não? Eu sei. Mas no Facebook é preciso registar-te. Até. Está bem. Mas isso eu já estava, porque estava a meter coisas do trabalho. Mas era preciso depois fazer o like, o gosto e associar à página e eu até logo. Ah, exato. Como não associo a ninguém, eu sou um isolado no mundo. Acho que sim. Foi isso que eu fiz e pronto. E agora, o que é que eu faço? Não. Então fala. Do vinho branco. Está bem. Vou falar do vinho tinto, então. Isso. Ora bem. Sabes, eu escolhi a música Vinho Verde. A minha versão. Por alguns motivos. O maior deles é assim, eu sempre adorei esta música. Conheci esta música em pequenino. Eu devia andar para aí, não sei, no segundo ano, quando. No segundo ano, mas no terceiro ano quando conheci esta música. A nossa professora mostrou-nos. A nossa? A tua? Está bem, é outra coisa. A nossa. Não é a mesma coisa, éramos na mesma turma, por acaso. Felizmente, não. Então, pronto, para quem está a dizer a nossa? Pronto, a minha professora. Bom. Minha e demais 18 alunos. Colegas do terceiro ano. Era a nossa professora. Está aqui algum colega teu do terceiro ano? Eu não vejo aqui mais ninguém. Mas não, não, tu podes virar mais alguém. Eu não vejo aqui mais ninguém. Deixa eu para lá. Não, eu olho aqui em volta, não só vejo aqui a ti e a mim. A mim e a ti. Há ninguém. Exatamente. Estão aqui colegas do terceiro ano, só fazem mais uma coisa. Eu estou a falar para os potenciais ouvintes que sejam a ouvir esta emissão. Poderão ser potencialmente ouvintes do meu terceiro ano. Ora, ainda ontem, assim que por acaso foi uma coisa engraçada, assim que às 2:30 da manhã, repara a hora, publiquei o especial informação sobre o incêndio de Tavira, neste caso de São Brás de Alportel, aquilo foi não diria um chover de comentários, mas houve ali umas quantas manifestações que não estava à espera. Na Madeira foi pior, não fizeste especial informação. E foi pior? Não. Não sei, eu não acompanhei. Depende. Houve mortes? Em São Brás de Alportel, para já não, mas a questão agora é que está aberto a... O fogo chegou a ver da casa. Na Madeira foi pior. Foi? Na quarta, quinta. Eu não acompanhei. Quarta, já não sei. Mas o que é que se passou na Madeira? Sim, incêndios, andaram mesmo no meio das casas e mandaram vários abaixo. Pois, eu soube... Na Choupana e na Camacho. Isso. Também. Pois, eu vi falar na Camacha, mas não sabia. Não acompanhei porque. E pá, esses jornalistas, uma classe, pá, ainda bem que eu não conheço nenhum. Mas eles lá no meio. A Madeira, depois da tragédia, vive um cenário semelhante depois da tragédia de 2010. Pô, querem comparar? Semelhante. Querem comparar? Vambora. Estou a ver, mas o Vinho Verde, conheceste quando a nossa, tua, minha professora, mostrou na aula do terceiro ano de. Olá. E no terceiro ano mostrou algumas músicas antigas. Aliás, na altura, mais ou menos atuais, não? Tinham os anos, demora tantos como agora. Agora, propriamente atual. Não, mas muito mais. Sim, sim, claro. Eu entendo, já foi em 1952. Sim. Não, é assim, foi em 92, ou 91. 52, exatamente. Não, pera, foi em 94. 52, eu sei, está a disfarçar. Portanto, em 94, já foi para aí há 18 anos, quer dizer. Era sempre, mas era mais recente do que agora, não é? Pois, pois. Essa música não tinha 20 anos sequer. Isso é. Não é? É, olhos d'água, isso, olhos d'água. Não é? A música do Paulo Alexandre. Olhos d'água, insensato coração. A sério, a música do Paulo Alexandre, se não estou esta música não é, acho que é de 79. Anjo selvagem. Não é? Todo o tempo do mundo. Não é? Rosa fogo. Esta música não é de ou 79 ou 81. É, não é? Dias da dança. Pronto, é por aí. Bem, e a verdade é que... Doce tentação. Dessas músicas que eu ouvi na altura, não me lembro de nenhuma com exceção desta. Vida de Sol. Gostei muito de ouvir. Palavras cruzadas. Fixeia. E a verdade é que durante muito tempo não sabia quem é que cantava esta música. Até que de repente encontrei a música. Filhos do Vento. Encontrei o intérprete. Roseira Brava. Ora, já agora, sabes como é que se chama o filho do Manã? Chuva na areia. Vai responder ou vai continuar a rir? Ou pronto, o filho de uma mulher pequena, que não é tão ofensivo. Sabes como é que se chama o filho de uma mulher pequena? Como é que chama? O filho da curta. Continuando. Vila Faia. Continuando. A lenda da garça. Não é mentira, o que é que é? Estás assim a olhar para mim com essa cara de mal, porque... Não, podes guardar o papelzinho da... Podes guardar a cartinha da... É a minha carta de admissão. Ou a tua carta a admitir. Não é preciso. Estavas no terceiro ano. A música era atual, atualíssima. Não era atualíssima, mas não era tão antiga como agora, não é? Palavras cruzadas. E então... Os lobos. Encontrei esta... Esta é a música do Paulo Alexandre. Jura? É sério, é verdade. E entretanto consegui uma versão karaoke da música em que não há... Podia acabar o mundo. Em que não há. Podia acabar, mas não acabou. Dizem que vai acabar. E dizia então que consegui cantar uma versão sem voz, uma versão karaoke. Escrava Isaura. E decidi cantá-la. Primeiro porque esta música... É cantada com um sentimento, uma coisa lindíssima e profunda. Quer ele, quer o Paulo Alexandre, quer o Roberto Vial, cantam com uma. Com um sentido muito. Não sei, muito profundo. E eu também, embora não tendo sido imigrante alguma vez que fosse, mas a verdade é que. Agora já não é assim tão atual, mas até há bem pouco tempo. Eu era uma pessoa que adorava e que amava a minha pátria, que amava, e ainda posso dizer que amo, embora já não tanto. É um facto, a atitude portuguesa deixa-me cansado. Mas pronto, quer dizer, a verdade é que na altura em que interpretei essa música, isto foi em 2010, eu ainda era um sonhador da pátria, digamos assim. Sonhador da pátria. E então... Cantei esta música e... Chama-te. Sabes que eu tenho saudades. Saudade. De cantar. Cantar. Só que, muito sinceramente, eu já não tenho a mesma vida para compor. Isso parecia, vai estudar Zé Plágio, não sabem. E uma... Pois, parecia. Mas não. Mas ele acho que nunca teve a mesma vida para compor. Oh, já foi também bem! Ah, o que agora que viste bem? Portanto, não, mas eu tive durante muitos anos vida para compor, só que de repente a vida trocou umas voltas e passaram por mim a correr muitos anos que eu nem pude sequer aproveitá-los. O tempo de dizer a vida é breve. Já te digo, para mim, eu sou uma pessoa dos seus 65 anos. 74 e 3. Pronto. Mas sem IVA dá 65. Ah. Não tem bruto, é 65. E então, a verdade é esta. Eu sinto-me essa pessoa de idade, de terceira idade, se quisermos. Porque me sinto, de facto, muito cansado em muitas coisas. E eu ontem, quando escolhi esta música, nem sonhava que isto ia acontecer. Ou seja, que ia haver esta sensação de maior... alívio, de renovação, de sei lá eu, o que é isto. Mas a verdade é que esta música dava-me aquela esperança que eu faço força para sentir, dava-me aquele gosto que eu faço força para sentir. Enfim, e esta música é um bocadinho incentivo, a minha escolha de hoje é um bocadinho nesse sentido, fazer novamente força para sentir aquilo que eu sentia em 2010 por Portugal. Bravo! E mais. E é isso. Tá. Foi bom. Esse motivo. Foi esse motivo que me fez escolher a versão do Carlos Bonaparte. Vais cantar? Ou é só tocar? Não, é cantar mesmo. E tocar? Ou a música não é tu? Não, a música não sou eu, então. Oh, então já não quero ouvir, vou-me embora. A música é de Caragog. Oh. É. Oh. Assim, então assim tem a backing voice de fundo. Backing voice. Backing vocals. Backing vocals. Tem vozes português. Tenho as vozes de volta. Tenham os vossos de volta. Nós estaremos de volta depois da próxima música, que hoje não é intervalo, não apetece. Ah, não, é? Está bem. Então só a primeira intervenção, já tem 21 minutos, 22 minutos, tanto chega. Tens razão, tens razão. Ração é ali para o mitano, o seu segredinho. Canção número 3. Intérprete. Carlos Bonaparte. Título. Vinho Verde. Orquestração. Canta tu. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Chegava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e eu entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Dragon Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com o verde vinho para que eu possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Falou-me então daquele dia triste o velho Luís, em que deixar tudo quanto existe para ser feliz. A noiva mãe, a casa, o pai, o cão também. Pensando agora naquela cena que tão estranha vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa logo e vem de vez. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com o vinho verde para que eu possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará desta versão que é uma porcaria. Vamos escutar mais uma melodia portuguesa. Datará eventualmente da mesma época de Vinho Verde, Verdinho. É Vinho Verde, Verde, Verde, Vinho Verde, Verde, Vinho Verde. É Verdinho, é Verde. Olha, não, Vinho Verde. Se és Verde, Vinho Verde, Vinho Verde, Vinho Verde, Vinho Verde. Vinho Verde, Vinho Verde. Não, mas é Vinho Verde. Acho que sim. Prontos. Diz ele que é de 79 a 81, se não for fazemos a conta. Esta próxima canção é de 1977. Para mim, é das melodias mais bonitas do repertório nacional de toda a história da canção portuguesa. Faz, eventualmente, emocionar. Sobretudo para quem passou por tal situação, ou ainda passa, quem sabe. Agora, se calhar, ainda mais do que há uns anos. A verdade é que, por exemplo, Quando nós visitamos a página onde se pode visualizar um dos vídeos relacionados com esta música, o terceiro comentário que aparece diz assim: não há palavras para comentar esta letra e música, mas sim muitas lágrimas que correm pelo rosto quando escuto esta canção. Sou imigrante na terceira geração. Recorda-me tanto quando os meus pais partiam e eu, pequenito, ficava a chorar agarrado à minha avó, esperando que passasse mais um ano. É neste contexto, nestas emoções, que vamos escutar a próxima canção. Responde no género musical a Vinho Verde, data de 1977, e é o maior sucesso, pelo menos o mais popular, do conjunto Maria Albertina, formado em 1959, um dos primeiros discos de ouro Portugal, tinha em Portugal, em 1977, tinha precisamente esta música. No mesmo ano em que participaram no Festival da RTP da Canção, com o tema A Flor e o Fruto. Depois tiveram cerca de 25 anos ausentes do panorama nacional, mas em 2002 reagruparam-se e lançaram o álbum conjunto Maria Albertina, 20 anos depois. Um grupo, portanto, que foi fundado há 53 anos, não é mais velho que nós, mas está quase lá. Sempre me tocou esta canção, com a sua melodia, acho muito bem conseguida, e a letra, e voltando a falar a nossa pátria, tal como tu falaste há um bocado, quem dera que fosse sentida realmente pelas pessoas, pelos portugueses, porque o que queremos e o desejo é nascer, viver e morrer em Portugal, longe da terra distante, é um sofrimento. Não é verdade? Deve ser. Parece-me que hoje em dia isso é mais um clichê do que uma verdade, sinceramente. O que é que eu disse há bocado? O que devia ser o sentimento de coisa. E esta canção faz-me recordar um tema que já comentámos aqui, e agora vou entrar em tema próximo. Na sexta-feira começam os Jogos Olímpicos. E eu, por exemplo, lembro de um primo meu que já foi aqui abordado mais uma vez. Bons tempos foram esses que eu vivi. No Vinho Verde vivinha. Que está em Londres e já se pirou, já está muito longe. E que ele já está na cozinha, não está a ver. Foi para Londres e eu questiono-me como será emigrar, deixar toda a vida que temos aqui, a família, amigos, para muitas vezes partir sozinho para outro país distante, para outra realidade, outra profissão. Partindo de avião. Outra família, outros amigos. Como será essa mudança radical? Eu acho que por um lado é preciso ter coragem. Por outro também é preciso as coisas estarem a correr mal aqui. E terceiro, não sei, mas acho de dizer qualquer coisa agora que é para completar a frase. A ideia. Não sei, olha, em primeiro lugar, eu acho que hoje em dia, é coragem, é um facto, mas hoje em dia acho que aquilo que há mais, sabes que há uma música fantástica do Luís Represas. E que é ouvir dizer não justifica a mudança. O nosso amor acabou. Ah. Fugir daqui é perder a esperança. E depois ele diz. Como é que ele diz? Mas navegar é preciso. Navegar é preciso. Deixa-me ver, eu vou ficar sem cadeira. Eu? Por quê? Sim, cadeira. Estava aqui a sentir pressão. Não sei se estavas aqui com não. Apoiado assim. Pronto, e então, ou seja, mas hoje em dia parece mais que há pessoas que vão para fora não porque aqui seja mal, mas porque lá fora está melhor. E depois chegam lá fora e lixam-se. Ao querer sempre mais, mais e mais. É assim. Nada é esta. E depois vem aquela coisa: ai, que saudades de Portugal, fica tão bem dizer que eu tenho saudades de Portugal. E se puder, ficam lá, não voltam. Mas tem saudades de Portugal, ai, o que eu deixei para trás. Tenho visto muitas assim nos últimos tempos. O que deixamos para trás é uma história, uma rica história. A história de Portugal faz-nos lembrar José Hermano Saraiva, que faleceu ontem. É verdade. Aos 92 anos. Foi visto nós em mundo. Portanto, meus amigos. Ah, não. Já está disponível. Ah, já! Alegria! Nesta rádio com alegria, perceberam o trocadalho, vamos, vamos escutar, para mim, uma das músicas mais bonitas, que eu tinha quase certeza que já tinha passado nos códigos, mas eu fui ao histórico, até 19 de maio não passou, por isso me deve ter passado. O Imigrante, tema de Conjunto Maria Albertina, datado de 1977. É para desfrutar, escutar e, quem sabe, emocionar. Podem chorar à vontade, que ninguém daqui está a ver-vos. O Carlos também já está a chorar antes da música começar. Vamos lá à parte do... De volta, depois de ouvirmos o Fado Imigrante. Quase que não disseste o nome. Estás a ouvir? Estou a chamar. Estás a ouvir? Fala aí ao microfone. Pronto, as pessoas estão a ouvir. Pronto. E então. É bonita, não é? Eu gosto mais da versão da minha cassete. O quê? É pum, pim, pim, pum. É uma versão com uma batida mais de órgão. Ah, podias ter mostrado. Anda lá! Mas é a minha cassete, mas é do. É mesmo deles, também. Ah, é deles. É. Bom, ora bem, vamos lá ver coisas, se a gente se entende. Ah, amigo, descansa um bocadinho agora aí, pá, porque a gente quer gravar. Vamos lá uma parte séria deste programa. Vamos à Eurodança. Ora bem, exatamente, era dança. Ora bem, eu escolhi esta música de Pixie. Why Pixie. Don't she? Why don't she? Não, Pixie! Eu não olho para nós, esquece a todos. Sim. Pronto. Há quem se Pixie, há quem não se Pixie. E então nós vamos aqui ouvir uma música que se chama Why Don't You? E que é da Pixie. E eu escolhi. Oh, amigo, para lá um bocadinho, faz favor. Não está, sou eu, sou. Não, eu sei. Pronto. Mas até ele está aí. Ah, estás a falar para mim? Não, não, não, não, não, não, não. Ele está aí todo agitado para ele parar um bocadinho. Ah, está bem. Pronto. Sim. Porque se há algum ruído de fora, não dá para parar porque há sempre som de fundo. Já foi mais. Sim. Pronto. E então, eu escolhi esta música. Pixie. É uma música do género Eurodance. E eu escolhi por um motivo. Aliás, sim, sobretudo por um motivo. Embora de facto gostes. Embora de facto gostes desta música. A música. Bom, primeiro de tudo muito melódica. E isso também é característico da Eurodance. É algo muito melódico. Depois. Aquilo que eu realmente. Sabes, eu tenho saudades de muitas coisas. Tenho saudades de quando o telemóvel está com mensagem. Também. E então eu gostava, eu tenho saudades de várias coisas. Primeiro de tudo, tenho saudades do quando para mim, 2 da manhã, era tardíssimo. Quando eu estava à meia-noite, por exemplo. Pumos. Fui eu que mandei ao chão. Ia sair com a janela. Ah, fizeste bem. Eu sou aqui em cima da mesa já ia. Sim. Pronto, então aí tem que ser a bota mesmo, que é para aprender. Continua, pá! Pronto. Tu estás muito parado! E então. Eu, digamos, esta música faz lembrar as saudades que eu tenho de, por exemplo, me deitar às 2 da manhã ou à 1 da manhã e achar que era tarde já, não é? Era tarde e digamos que. Era um adolescente, era uma criança. Mas a verdade é que eu acordava com esta música, com este género musical quase todas as manhãs, com os vizinhos de cima, pronto. Estavam para ver esta música, estas músicas. E ao mesmo tempo também tenho que saber. Será que é no tempo do Aníbal? No tempo do Aníbal? Sim, o Aníbal Silva. Que é quando ele era primeiro-ministro? Não. Não, será do namorado dele, do presidente da República. Diga-me, podemos dizer que sim. Ele foi feito em 95. Sim. Pronto, continua. Esta música também me faz lembrar outra coisa do que também tenho muitas saudades. Que é apresentar daquela forma que me apresentava o Friday Night. Yeah, meu. E agora? Já não é boa da freaks. Houve uma emissão. São 56 edições em cima e nesta casa não é a mesma coisa apresentar o seu. Ah, já sei. No estúdio. Exatamente. É a mesma coisa. Estúdio número 3. Pronto. A verdade é que esta. Digamos, esta, eu lembro de uma emissão que fiz a 26 de março, que em homenagem a esta escolha, reprisei ontem. Reprisaste? Reprisei, ou seja, fui parar ontem. Fui parar, melhor, na madrugada de hoje, essa edição. Foi a primeira vez que eu repeti uma edição do Friday Night. Eu nunca repeti isso nos meus programas. Vês? Já te ganhei. Pronto. Vês? Não. Vês? Não. Ah, foi no mês. Então, eu, digamos, não tenho, foi um bocadinho em relação a esse matar de saudades. E trouxe essa emissão do 26 de Março, que uma emissão em que esta música por acaso não fazia parte, eu só conheci mais tarde. 26 de Março de quê? Do ano passado. 2 semanas depois do coisa. Sim. Mas eu fiz uma emissão só dedicada aos anos 90 e aquilo foi a pura da loucura. E eu lembro que escrevi a uma das pessoas que na altura estava na rádio que saudades que eu tinha desta música dos anos 90. E eu sei lá, pronto, e sabes, esta música é daquelas que me dá esperança também de voltar a ter o meu universo infinito. Aquele disco. Sim. Pronto. Eu tinha aí a 48 capas para aí 15 GB de Eurodance. Tu gostas de Eurodance? Eu adoro, eu por mim fazia... Eu não acho muita coisa. Eu por mim fazia programas só de Eurodance para aí 2 horas diárias. Se não fosse aquilo que eu já tenho, fazia. Porque realmente Eurodance para mim é um género fantástico. E que não volta mais, quer dizer, ainda há algumas pessoas, ainda há alguns grupos que fazem Eurodance, mas não quer que é a mesma coisa. Portanto, o Eurodance teve o sucesso que teve porque era feito da forma como era feito, não é? Aquilo que se faz hoje é feito porque antes houve outras pessoas que o fizeram, não é? Que estiveram lá, que foram aos estúdios, que gravaram as vozes, que gravaram assim, não fizeram grandes alterações, não era tão fácil fazer alterações como agora. Sei lá, não sei explicar. A verdade é que surgiram muitos grupos na altura, muitos nomes, e esta Pixie foi apenas um dos milhares e milhares de nomes que surgiu. E vou-te dizer, o número de bandas e de grupos de Eurodance é tão vasto, só dos anos 90, que há pelo menos 2 ou 3 estações, até acho que são 3, eu realmente só ouço 2, que... Eu já ouço essas 2 estações há essencialmente 1 ano. Repetem músicas. Repetem, como é lógico, não é? Mas não repetem por aí além. É uma coisa extraordinária. Eles têm músicas, eles têm milhares de Eurodance, só dos anos 90. Há uma que de vez em quando foge para os anos 2000. Mas há outra que é só anos 90. E não repete músicas por aí além. Repete, ainda consegue repetir menos vezes músicas do que as rádios FM, que só passam tipo, a mesma coisa, passam para aí numa hora, passam para aí, aliás, passam para aí em 3 horas o mesmo artista 2 vezes. Mas eles não. E sinceramente é uma coisa que. Isto para ter uma dimensão do que surgiu na altura de Eurodance. Pronto, e a verdade é que tenho que saudades dessa altura. Pensas que eu não reparo nisso no European Top 20, a quantidade de Eurodance que aparece lá em 92. Em 91. Sim, mas a partir de 92 foi quando houve um maior, digamos, dinamismo. Essa música não vai passar lá, de certeza, que esta Pixie não fez assim muito sucesso. Um que és capaz de reparar daqui a uns tempinhos é Jojo, o bebê de 4 anos. Muitos dizem que aquilo era Baki, não era propriamente um bebê, mas pronto. Sinceramente, tenho mesmo muitas saudades desse tempo. Por exemplo, ir à Ula Cachonda ou ir ouvir a Cabeças, embora nunca tivesse andado lá, e a música que sabia de fundo era Eurodance, era impressionante. Hoje em dia, tu vais, já me aconteceu há uns tempos, ir ao Loop Space. Sabes o que é? Não é aquele carrossel que vai a 25 metros de altura? É o quê? É aquele carrossel que vai a 25 metros de altura. Ah, esse carrossel que é o... Ah, em loop? Sim. Swing loops? Não, loop space. Sim. E esse loop space já me aconteceu uma vez, estar a ouvir assim uma música tipo... Não era R.E.M., mas era uma coisa parecida. Com uma batidazinha em cima. Olha, este é o remix. Pronto, estava feito. E era a música de dança. E parece que isto é realmente... É por isso que coletâneas que me vi na altura acabaram de partá-las. E Transmania não é como lá. O Transmania nunca mais sei o que era. Ah, o Now 23, lá em qual é que vem? Acho que agora é 26, mas o Now, mesmo pronto, o Now não é aquilo que era, porque a música também não é aquilo que era, mas em termos gerais. Mas essa coletânea, mesmo o Planet Hits na França, que teve muito sucesso também já com o 86, ainda há algumas que resistem porque não são de Eurodance, são do género mais pesado, que é o... É que é? Não é? É? Dream, qualquer coisa. Dream on, dream não. On. Eu agora só me ocorre de Dream Theater, mas isso é um grupo. Dream Soul, acho que é assim. Dream Soul. Também Future Dance, pronto, porque esta é uma questão de género mais pesado, mas começaram como coletâneas de Eurodance. E pronto, quer dizer, e o Power Dance também acabou. Mas já foi o mesmo, como é que era, o Popstar também era de Eurodance e acabou. Isso ainda acabou nos anos 90. Quer dizer, foi toda uma série de coisas que entanto se perderam e que eu digo, hoje tenho imensas saudades. Mas tenho imensas saudades, sabes, é daquelas coisas que eu na altura ouvia e pensei, oxalá que isto nunca acabe. Pronto, e hoje que acabou eu guardo essas saudades. Pronto, é isso. E então escolhi esta música porque é daquelas que corresponde mais à minha imagem de Eurodance. Ou seja, uma voz feminina, melódica, com acordes mais ou menos simples de fundo e com uma batida, apesar de tudo, leve. Estás para ladrar e estás a disfarçar o verdadeiro motivo, porque a canção diz Why Don't You? E tu, é o que tu me queres dizer, porque é que tu não vais com caraças, não é isso? É. Vamos embora. A música diz isso? Não. O título é que diz Why Don't You? Porque é que tu não... E depois continuas como quiseres. Pois. Porque é que tu não vais... Porque, não esqueças porque é que tu não dizes, não é? É. Why don't you say? Tá bem. Vamos à música então. Why don't you? Música de Pixie. Oh, why don't you say that you miss me night and day? Oh, I'd die if you just felt the same. Tell me why don't you see me? I go down on my knees. Oh, I beg you, don't even know my name. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à última intervenção dos Colhões, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antenoé. Depois de termos andado à bancada aqui um pouco por causa da posição de Oscar Adinho, irá seguir-se a sexta e última intervenção deste nosso recanto radiofónico. Radiofónico que, com certeza, não rima com recanto. De seguida, iremos escutar uma melodia que, confesso, amigos ouvintes, não foi escolhida por mim. E agora vem a história, porque eu meti a vinho verde, não, já sabia qual era, mas eu ontem à noite meti uma amiga a trabalhar por mim para os colhões, que foi, meti a ouvir lá os Pixie e o outro dos Minds, não sei qual foi a primeira, a Rafaela. Se fizeram lembrar alguma coisa, avisa. A primeira não ajudou muito porque ela andava ali às voltas e não sei o quê, não sei o que mais. Ah, eu bem parecia que ia colocar aqui alguma coisa e não sei quantas. Que ia se lembrasse alguma coisa e tal. A primeira não ajudou, mas confesso, amigos ouvintes, que a próxima canção que nós vamos escutar não foi propriamente uma escolha minha. Foi posteriormente aprovada por mim. E, obviamente, que se foi aprovada é porque também tem o seu significado, tem a sua lógica e terá algum motivo para escolher esta música. Só para informar-nos na última hora, o Nuno Miguel está em crise. Inclusive já recorreu à ajuda externa, mas continua. Continua. Este momento até teve a sua piada porque foi bem pensado. Mas poderá, porventura, fazer lembrar uma certa equipa da Luz que também recorre à ajuda externa porque não tem um único português a jogar. Mas, para isso... está tudo bem. Ninguém falou em desporto. Ninguém falou em desporto. Não queres falar em desporto. Mas, por acaso, eu vou falar nesta intervenção porque temos de justificar daqui a pouco. Ora bem, isto não tem só porquê. Mete-se ou nesta porcaria. Já está? É lá. Ixi. Tem mais baixo? Mais alto? Nunca, tira o som. Para já. E a verdade é que a música, logo a partir do seu título, diz Lay all your love on me. Hã? Quantas senhoras que eu não suporto? Oh. Lay all your love on me. Isto não será bonito. Tu pedis a alguém, deposita todo o teu amor em mim. Diz lá. Não gostavas que isso acontecesse com sei lá, comigo? Não. Tá bem. A letra diz... Acho que nós não devemos só depositar o nosso amor todo só numa pessoa. Ora. Por acaso é bem visto. É muito, muito limitativo. Se essa pessoa falta por algum motivo... O poema diz... Eu não era ciumento antes de nos conhecermos. Agora, todas as mulheres que eu vejo são uma ameaça potencial. E eu sou possessivo. Não é bonito isso? Já me ouviste dizer que fumar era o meu único vício, mas agora já não é verdade isso. Tudo é novo. Sabias? Don't go wasting your emotion. Sexta-feira, já foi ontem. Tu conheces? Bom, a verdade é que tudo que seja ABBA, o Oscar Alim conhece. E quem escolheu isto foi a Manoel das Azeites, se pôs a ouvir as músicas. E eu pus-me a perguntar, como é que tu sabes a letra que ela passou esta parte do Don't Go Wasting Your Emotion Lay All Your Love On Me? Como é que tu conheces essa música e sabes a letra que está ali? É a minha preferida dos ABBA. E eu, tenho que contar isto ao Oscar Alinho. Já contei. Mas ainda houve outro... Ela até fez Facebook, hein? Deve ter. Depois dá-lhe o meu contato. Tá bem. Agregar, sim. Ela não deve ser uma viciada nisso como eu, mas pronto. A verdade... Olha, vou-te contar uma coisa. No sábado à tarde recebi uma mensagem da outra que nós sabíamos que foi da turma dela. A grande amiga. Ah. Tem Skype? Foi só mensagem dela. Tenho. Eu procuro por um também e vou adicionar. Mas depois, quando eu fui lá, não estava. E então ela mandou mensagem para ser eu a adicionar. Já passou uma semana e ainda não apanhei uma vez lá. Mas pronto. Desconfio que adicionou só para adicionar e depois não aparece coisa. A verdade é que não foi só este motivo, como digo agora, vais-me dar só um. Não foi só este motivo que me fez escolher, além de ser uma singela retribuição por um favor prestado pela minha de azeite, e além de gostar da letra e até ser das poucas músicas que até simpatizo, do Zaba. Ai, que eu disse isto ao Carlos, não pode ser. Ouve! Eu vou chamar. E agora? Deram aqui a volta, mas eu acho isto demasiado parecido, basicamente. Mas deram ali a volta, mas subimos com atenção e não, assim à primeira é parecido, tal. É parecido, mas não é plágio. Não, mas pronto. É parecido. Se isto é para responder ao género, acho que não dificilmente não me engano. É verdade. A não ser que fosse a mesma música, outra versão. É verdade. Era para escolher, e agora sim, vamos falar de desporto. Era para escolher uma dos London Beat, que está neste momento. Está neste momento o European Top 20, chamada You Bring On The Sun. Porquê? Porque diz London. London, Londres. E isto é a justificação que os colhões vai falhar nos próximos 3 sábados. Voltaremos apenas dia 18 de agosto, por causa da realização da 30ª edição dos Jogos Olímpicos. Ou 31ª, uma coisa assim. Dos Jogos Olímpicos, pela terceira vez na cidade de Londres, capital da Grã-Bretanha, acolhe de 27 de julho a 12 de agosto os Jogos Olímpicos de Londres. E aqui o Oscar Alheguen, isto não lhe apetece gravar durante essa fase. Pois, pronto, e eu obedeço. Vou estar atento aos jogos, não é? Vou estar atento aos jogos, não vou poder gravar. Exatamente. Portanto, daqui a 2 sábados, a 1 sábado, a 2 e a 3, já não ficou igual, não vai haver escolhões, porque é com o pai do Oscar. Bem. Pois. Centrando nos Jogos Olímpicos, deixando os Jogos Olímpicos, já fomos aos Jogos Olímpicos, já viemos. Quantas... É, vamos à tua previsão. Quantas medalhas vamos conquistar? Vais acertar, como acertaste no Open da Austrália. Não, sabes que eu, neste caso, não estou tão a par. Então eu digo, zero. Tempo. Bom, vamos até 1900... Vamos, de ouro, talvez só uma. Mas... Nenhuma. Quem é que vai ganhar ouro? Não sei. Mas de ouro, talvez uma. Mas de bronze, algumas. Em 1980, no álbum Super Trooper, o grupo sueco ABBA lançou esta música, que diz aqui que foi lançado num single 12 inches. Isto é uma medida, quer dizer que era um single maior, em vez do 7 inches, que era o normal. E na altura, foi o single 12 inches, é polegadas, que mais vendeu na história do Reino Unido. Na altura. 12 inches, o 7 inches era... Era normal. Se não sei, era 45? Não sei. Ou 33? Será? Bom, lançado como single em julho de 1981, 21 anos depois vamos ouvir a música. O lado B era On and On. Ah? 31 anos depois. Ah. Um lado B era On and On and On. Rico no nome. On and On. Pronto, paciências, escolha da azeite, muito bonito, vamos embora, ABBA, não gosto, mas pronto. Acho que é a primeira música do ABBA que eu vou trazer. Está bem. Fez história nos colhões. Hoje a canção número 1 foi Rafael Waze com Heaven Only Knows. Depois foi Miguel Araújo com Canção do Ciclo Preparatório. Exatamente. Depois a canção número 3 foi o Carlos Bonavarde com Vigo Verde. A 4, Conjunto Maria Albertina, O Imigrante. O Imigrante. 5, mas acho que inventar nomes de música. Já há muito tempo fazias isso. Foste o que me disseste. Fui, claro. Quando me enviaste a música, sim, lá, Fado fui, Imigrante. Fado, então é Fado Imigrante para ti. Pronto. A canção número 5, Pixie, Why Don't You, com Caraças. E a canção número 6, ABBA, Lay All Your Love On Me. Sabes que ontem já tive... sensações de Jogos Olímpicos. Esteve a dar uma reunião de atletismo e depois eu sabia que estava a jogar a Espanha e a Argentina em basquete e lembrei-me. vamos à TVE. E fui à televisão pública espanhola e estava a dar em direto o jogo particular 155 ganhou a Espanha. Olha, sabes que no dia 15 de agosto, acho que no dia 15 de agosto, não sei, vamos ter um Portugal-Panamá. E o que é que isso tem a ver com os Jogos Olímpicos? Também porque temos boas relações com ouvintes do Panamá. É verdade, sim senhor. Vai ser no estádio do Algarve, no dia 15 de agosto, o primeiro encontro de sempre entre as seleções de futebol em Portugal e Panamá. É verdade. Fui eu que promovi. Fui eu que promovi. Ele disse, ó pessoal, vamos lá ver se eu realizei um jogo com o Panamá, que é para... Porque estão a ver, vocês afinal de contas têm boas relações diplomáticas com eles. Quer dizer, eu, o diplomata Carlos Bonaparte, e uma diplomata ouvinte do Panamá, quer dizer, lá nós temos boas relações, vocês têm que fazer um jogo Portugal para Panamá, não é? E assim foi. Com um coro muito bonito, despedimos-nos, não até à próxima semana, não até daqui a duas semanas, não daqui até três semanas, mas sim daqui a quatro. Ou seja, para o mês que vem. Portanto, daqui a duas semanas também era para o mês que vem. Então, também é para o mês que vem. Portanto, do dia 21 de julho vamos saltar para o dia 18 de agosto, na altura com três escolhas um bocado mais decentes do que estas que ouvimos hoje. Está bem? Está bem. Está logo. Caldinho! Vai ser muitas saudades, isto vai chorar e não sei o quê. Vamos fazer os códigos nos próximos três sábados. Eu vou, por acaso, vou ter saudades. Vai chorar, diz que vou ter saudades. Vou ter saudades, são duas paragens. Ah, duas, sim. É, ok. Está bem. Pronto, senhores, está logo. Fui! Ava. Ava, eu também.